Quente mil grau, na humilde moral, Gabriel conceituar no sobrenatural. Sumem, família RS, quem ouviu reconhece. Assim que é, de Pirituba e Itapê, só guerreiro de fé, só guerreiro de fé. Tamo junto. Eu vou seguindo no meu jeitão, assim na moral. Sei o que Deus quer de mim, meu coração sincero, que muito amo que será fiel. Até o fim não importa, pois você que fala mal, me importa, sabe que com Deus eu tô legal. No começo pensar, me convém voar, romper no inferno, sobrenatural. Eu sei que é mato, conversa fiado, eu sei que é fato, mas sabe que eu acho pior quem ouve o recado e sempre dá brecha pro diabo. Fraco, é aquele que se mostra fraco na angústia. Maus momentos estamos sujeitos, mas clama é Deus, ajuda. Madrugada eu ouço barulho, eu ouço as minas gritando no muro. Os mano pagando com cano, o mundo explode enquanto eu durmo. Na escola eles descem redondo, enquanto eu vou subindo quadrado. Crateado quando vi que o careta é bem mais louco que aquele chapado. Que tem atitude, ataca no nude, cara de frente qualquer situação, não apoio quem é. Eu amo essa vida e mostro a fé, e sigo firme, longe do crime. Gente, mano, Deus é mais, guiando meus passos, eu sigo em frente sem olhar pra trás. Ei, mano, eu sei que tudo posso, mas em tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, o prazer é momentâneo e assim coloco bem. Ei, mano, eu sei que tudo posso, mas em tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, prazer é momentâneo e a zica logo vem. Sei que tudo posso, mano, vou além. Fui escravo no Egito, mas guerreiro me tornei. As pedras no caminho, as setas do inimigo, montanhas desafio, da lança me desvio. Se muralhas eu derrubo, se do sangue me cubro, sei quem é meu escudo, mano, não me iludo. Protegido voarei, nas asas do meu rei, como águia vencerei, liderando seus guerreiros no caminho. Vou pra Jerusalém, mas não me convém a doutrina da maldade. Pecado, mentira, vaidade, cegaram os olhos dos homens e fizeram de ti se afastar. Mas eu não vou para trás olhar. Abandono o barco, estendo meu braço, vou falar com meu rei andando por cima do mar. Querem me enganar, querem seduzir, querem destruir, colocando diante de mim um cálice de ouro com vinho cheiroso e destilado veneno. Obrigado, sinto muito, eu já disse lamento. Não me drogo, não fumo, não bebo, e sexo convém depois do casamento. Palavras jogadas de contra o vento, de contra o tempo. Vejo amor trocado pela ganância, dinheiro, ódio, rancor, mas venceu a loucura do perdão ao ter Jesus chamado de amigo aquele que foi seu pior traidor. Não sabem quem são, não tem coração, não vem o leão, só a escuridão, sufocando a luz, te esqueceram Jesus. Ei, mano, eu sei, não desistirei, eu vou mais além. Eu sei que tudo posso, mas nem tudo me convém. Me ponho no caminho direto pra Jerusalém, eu vou pra Jerusalém, eu vou pra Jerusalém, eu vou. Ei, mano, eu sei que tudo posso, mas nem tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, o prazer é momentâneo e assim coloco bem. Eu sei que tudo posso, mas em tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, prazer é momentâneo e a zica logo vem. Nem vem que não tem, não. Pois isso não me convém, não. Deixar a igreja de lado por causa de balada passageira. Botar bundão a forte, tirar cabeça de azeira. Então, hoje você pode, que vem você consome. Droga, bebida, mulher, já é da consumação. Depende se quanto perdido no meio das trevas da perdição. Eu não sou daqui, não sigo as ordenanças do inimigo. Prefiro www.deusemais.com. Sei que eu estou com meu Deus sempre por perto, nada me faltou. Que não convém, fico sem, do lado do bem, fico bem. A pampa, não olho o que tem, mas olho no olho, maldade se manda. Falo na banca dos mano, responsa, que tem atitude, é que conta. Verdadeiro que cola na fita e deixa de canto os amigos da onça. Responsa, na escolha que me leva ao outro lado. Opção que me adianta ou me leva ao fracasso. Pela porta estreita, a larga fica pra trás. Se com as coisas do mundo iludido, com Cristo mais que vencedor. Ei, mano, eu sei que tudo posso, mas em tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, o prazer é momentâneo e a zica logo vem. Ei, mano, eu sei que tudo posso, mas em tudo me convém. Ei, mano, eu já sei, o prazer é momentâneo e a zica logo vem. Do lado do bem, conceituai, Gabriel, mano de fé, assim que é. De Pirituba, Itapê, mano, manos de fé. Sente o clima, sente o clima.